despediu-se desta vida, que só deixando a herança um punhado de criança e uma triste despedida. Minha mãe desesperada e olhando a criançada tomou uma decisão e pediu pro fazendeiro o emprego do carreiro que morreu em sua mão. Com enorme soberbia, o sertão naquele dia viu as coisas se mudar. Um carro geme na estrada, gritando com a boiada, uma mulher carriada. Minha mãe foi pioneira, foi a primeira carreira que no sertão carriou. Depois que meu pai se foi com o seu carro de boi, todos via ela criou. Formado, que é doutor engenheiro. Graças a minha mãezinha, ai que no sertão sozinha, trabalhando de carreiro. Hoje sentada num banco, mamãe de cabelo branco, numa lágrima que cai, fala sempre no marido, o carreiro destemido que foi o meu velho.